DJ Ronaldinho. A janela do meu coração, fiquei a te admirar. Ronaldinho. A janela do meu coração, fiquei a te admirar.